sua tutela tem aprovado a Lima Confere, pronto, passa. Estamos 79, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, linha rota do plano de voo, nível de voo 340. Saída Tango 1, transição Monte, assistente 10. Transponder 5546, frequência do controle Salvador em 120.8.3.1.7.9. 2179, estamos só ali no 2179 para planejar. Salvador, bom dia, Rotary 2283. Rotary 2283, com o radar de colagem. Suba via saída a Boruna, transmissão alerta para o nível 1.8.0. A Boruna alerta, o 802.23, desconsidera a inscrição 6. Afirmo, cancela a inscrição de altitude, cancela a árvore, Rotary 2283. É, 2283. Acho que controle no meio, gente, não entra. 208, obrigado, vamos trabalhar. Pontificaro da Alma de Aro e a Fátima de Guilherme de Alfa. Pontificaro, mais tempo de esporte, não é? Autorizado a vir às conquistas. Está na ação. 3179, contato radar decolagem, chuva via, saída fogo 1, posição morte, Catarina 3470. 3479, após 2 mil pés, autorizado direto em Leda. Após 2 mil, direto em Leda, tá 3479. 1233, chama São Francisco, frequência 1288, alterna 126 de São José. Eu comunicação, por favor, chegar na bomba de ouro para o nível 050, NH-1015. 9 miles, Tower Zulu, 9-0-8, descendo escala em número 2, Epsilon Mais. Tower 3, 1-2, após o TAP, desça para 2, 1-7, carregando a roda no seu, autorizado o sinal de precisão, acelera a sua escala de área, reforça a estabilidade. 3312, como todos, potência 1,98,9. 95 autorizado, a linha de falar com 0, vento 1,10 graus, 8. 38532, vai da direita, sempre tá lá em 2, em direção ao norte. Bom, agora vamos fechando o campo de receita, preparando 1, 2, 8, 1, 2, 6, 2.